De volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que está com um novo look. A voz com um look mais intelectual. É. Sabia que era disso que você tava falando. Quê? Sabia que era disso que você tava falando. Ah, sim, sim. Mas é que fica estranho para os nossos ouvintes, né? Como que uma voz ficaria com um look mais intelectual? Como que uma voz teria... Ah, o cara pode figurar de repente, né? Chegamos, infelizmente, no terceiro bloco. Infelizmente para alguns, felizmente para outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá. Você se sente muito esquizofrênico conversando com uma voz? É como se a gente estivesse, sei lá, beijando copo, roendo paredes e abstinentes, né? Roendo paredes. Sim. Aprendendo a fazer sexo oral com a banana. Com a banana, é. Esse bloco, na verdade, é um bloco de partir coração. Partículas, né? O quê? Partir coração. Ah, sim, sim, sim. E é uma extensão do nosso Notícias do Mundo da Música, porque, na verdade, é uma notícia que todo mundo já deve saber, os interessados. E que, como grande fã e admiradora, eu queria muito fazer esse bloco, assim, porque eu acho que ele merece todas as homenagens do mundo. E aconteceu o que não deveria ter acontecido, o que eu sempre falei que eu surtaria muito se acontecesse, mas eu me controlei. E no domingo de manhã... Domingo, esse último, dia 27. Dia 27... Morreu o nosso queridíssimo, amado Lou Reed, que todo mundo sabe quem é, eu espero. Se vocês não sabem, pelo amor de Deus, vão saber. E assim, contando uma história em pouquíssimas palavras, né, do quem é Lou Reed. Além da sua história no Velvet Underground, ele gravou 19 álbuns de estúdio. 8 álbuns ao vivo. É considerado um dos melhores guitarristas do mundo. É poeta. É admirador de literatura. Mal-humorado. Cínico. Fazendo um parêntese, gente, eu não consigo falar de alguém que eu gosto que morreu no passado. Então eu tô falando que é porque pra mim ele ainda é. Tá. Então, continuando. Bissexual assumido, e inclusive na década de 50, quando ele estava aprendendo a tocar guitarra e era adolescente, né? Ele sofreu um dos maiores traumas da sua vida, porque os pais dele submeteu ele a um tratamento de choque. Meu Deus. Pra curar ele da bissexualidade. E isso seria tema de várias de suas canções depois, né? E seria tema também de muita discussão aqui no Lixeirinho, né? Mas porém... Fez jornalismo, apresentou um programa de rádio. Nessa época em que apresentava um programa de rádio, conheceu e impressionou John Cale por conseguir afinar as notas de um... afinar um violão com a mesma nota. Eu não sei muito bem, não entendo o que quer dizer isso, mas enfim. Ele impressionou o John Cale por isso. Formou uma banda com ele, que seria uma das bandas mais importantes na formação do punk rock. E também é uma das bandas mais instáveis e influentes do mundo. Encantou Andy Warhol. Essa banda é o Velvet Underground, né? É, lógico. Não, porque poderia ser uma antes, assim. Não, é. A banda é Velvet Underground. Obrigada aí. Por influência do Andy Warhol, ele gravou um disco com o Nico, apesar de certa restrição, ele não queria muito. Por isso que ele deixou bem claro, o disco, no disco é, né, The Velvet Underground and Nico. Não, tipo, ela, pra deixar bem claro que ela não fazia parte da banda, ela era uma participação especial apenas naquele disco. Uhum. Que se tornou um disco... Sei, mas foi coisa do próprio Andy Warhol, né? Não, isso é coisa do Lou Reed. É, ele que era... O Andy Warhol era quem... Foi quem aconselhou o Lou Reed a gravar com a Nico e tal. E o Andy, né, fez a capa desse disco, que é aquela capa famosíssima com a banana, né, o disco, conhecidíssimo disco da banana. Mas apesar da restrição com a Nico, o Lou Reed fez todas as composições do disco pensando na voz da Nico. E inclusive ele teve um relacionamento com ela depois, assim, que durou pouco tempo. O John Cale também teve um affair com ela, enfim, né? Uhum. Esse povo é tudo muito louco. Aquele livro lá que eu te dei, Mate-me, por favor, conta muito essas histórias aí no primeiro capítulo, o volume 1. Que bom. É... Ganhou o amor do Bowie, né? Tipo, o Bowie se apaixonou pelo Lou Reed. O Mick Jagger ficou com ciúmes. É, pois é. E o Bowie produziu o disco do Lou Reed. Eles tiveram uma desavença, mas depois voltaram a trabalhar juntos. Anos depois, tipo, a desavença resolveu logo, mas pra eles voltarem a trabalhar juntos demorou um pouco. É, enfim, ele embarcou nessa carreira solo e fez amores e desamores, influenciou várias pessoas. É, fez metaleiros chorarem, que eu não sei se vocês sabem. Uma das últimas coisas que o Lou Reed fez foi gravar um disco com Metallica, chamado Lulu. Mas uma das músicas desse disco que ele fez, eles saíram do estúdio chorando, emocionados, pela música que o Lou Reed fez, assim. Então, o cara fez metaleiros chorarem, sabe? Metaleiro não chora, né? Ou não deveria chorar, sei lá. E ele estava em uma turnê chamada From View to Lulu, que seria de Velvet Underground, né? Até Lulu Santos, né? E assim tudo termina. Parece que o cara já estava prevendo, né? Tipo, fazendo uma turnê com toda a sua obra, assim, a obra com Velvet e a obra dele sozinho. Pode crer. Eu gosto muito da Candy 6, e eu tava olhando no YouTube uma parceria do Lou Reed com o Anthony, do Anthony and the Johnsons, cantando essa música esse ano ainda, uns meses atrás, assim. Então a Candy existe, né? A Candy, ela é realmente... O Lou Reed conheceu a Candy, ela é uma travesti, assim, tem até foto. Eu já te mostrei, eu acho, ela. Não lembro. E o Lou Reed escreveu uma música sensibilíssima, né? Falando a respeito do que seria ser uma transexual, assim. Eu acho que é o caso do Anthony também. Eu não sei, eu tive a minha reação, assim, tanto que nós escolhemos as músicas pra tocar aqui no programa, em homenagem a Lou Reed. Já pra emendar no assunto que a gente tá tendo. Primeiro é a música preferida do Lou Reed, que ele fez, segundo ele mesmo, assim, ele fez uma lista pra VH1, não sei, é um canal. E a primeira lá, a primeirona, era essa música com Lorraine Allison, Stay With Me. É a música preferida dele, a música que ele mais gosta. Depois a gente vai ouvir Sunday Morning, que é por representar, né? Que tipo, ele morreu, ele faleceu num domingo de manhã. E é engraçado, né? Porque ele faleceu no dia 27. Isso acho que carrega todo aquele mistério dos 27. É. Sabe? E o Velvet Underground, o disco, né? É de 67. O Velvet Underground é no Nico. E 67 mais 27 dá 94. E 94 foi o ano que o Kurt Cobain morreu, com 27 anos, por acaso. E o Kurt Cobain nasceu em 67, obviamente. Não, eu já tenho uma teoria extensa desse 27. Deixo pra outra ocasião. E a outra música, que a outra faixa, é Perfect Day, pela simbologia do dia mesmo, né? Compartilhando uma experiência pessoal minha, assim, uma história pessoal minha. Eu tava fazendo uma prova no domingo, e eu passei a tarde inteira incomunicável, né? Fazendo prova, sem celular, sem internet, sem nada, sem acesso a nada. O Twiz foi me buscar. E foi ele que me disse, né, que o Lou Reed havia morrido, assim. Diz com cuidado, né? Assim, se bem que essas coisas não podem, não tem jeito de dizer com cuidado. Assim como não tem jeito da gente, por exemplo, fazer um minuto de silêncio aqui. É, porque a gente tá na rádio, né, e tal. Porque era meu único ídolo vivo, assim. Tá, hoje eu tenho, posso falar que quem substituiu o lugar foi o Bob Dylan, né? É, o meu também. É mais do que amar o artista, sabe? É a pessoa. É um negócio. Tipo, eu já escrevi carta de amor pro cara. De amor, não amor de mulher pra homem, mas de pessoa pra pessoa, assim, há muito tempo, assim. E eu fiquei muito, muito, muito, muito triste, assim. Eu confesso que eu chorei mesmo. E como se eu estivesse realmente perdendo alguém próximo, muito próximo a mim. Uhum. Mas a experiência que eu queria compartilhar, na verdade, é que depois de saber e tal, à noite, fui dormir, eu tive um sonho, eu sonhei com ele, sonhei que eu tava na casa dele e que ele sabia que ia morrer. E eu falava, mas eu não quero que você morra, porque você é meu ídolo e não sei o quê. Eu queria que você fosse eterno. Ainda bem que você não é sonâmbula, né? Senão eu, sei lá, poderia. Meu ego já é inflado, né? Então, eu queria que você fosse eterno e não sei o quê. E ele falou pra mim, assim, que ele não tava preocupado, que ele tava bem. E ele tava realmente bem, ele tava, não tava, tipo, deitado numa cama, morrendo, sabe? Ele tava fazendo, assim, tava em pé, conversando comigo, em português, que eu não entendo inglês. E ele falou, é um perfect day pra morrer, assim, tipo. E isso ficou na minha cabeça, sabe? Depois, no outro dia, eu fui ler a respeito, porque no dia eu não consegui ler sobre nada, não consegui falar sobre o assunto, não consegui ler sobre o assunto. E eu li que os médicos haviam dito pra ele que não tinha mais jeito, que eles já tinham feito tudo que podiam e que ele realmente ia morrer. Nossa, que bad, né? E ele escolheu morrer em casa. Então ele sabia que ele ia morrer e ele tava tranquilo com isso. Então, tipo assim, eu fiquei meio pirado com o meu sonho, sabe? Tipo assim, caralho, eu sonhei com isso. Não, essas coisas sempre acontecem. E então eu acho que essa simbologia do Perfect Day, né? De que ele morreu num domingo. E num domingo bonito. Tanto aqui, como lá, como em qualquer lugar. E eu escrevi sobre isso, escrevi que eu gosto da ideia que me falaram, inclusive quem me falou foi você, de pensar que ele se transformou, sabe? Porque... Ah, sim, é, pois é. Transcendeu, né? Se transformou. É. Eu gosto muito de carregar comigo essa ideia, porque eu tenho certeza que o Luigi não... mal-humorado e bravo com tudo e cínico, sempre fazendo uma ironia, ele não aceitaria cinzas, sabe? Tipo... Pode crer. Ficar lá, assim. E agora eu tive que ouvir as músicas pra conferir se tava tudo certo pra poder rolar no programa, e foi difícil ouvir, sabe? Porque é o cara que tá ali, a voz dele, a sensibilidade dele, é a alma dele, né? É ele, é a vida dele. Sim, ele ressuscitou, assim. É claro. E é você também, né? A sua identidade. É foda essas coisas, né? Porque a gente... Os nossos heróis não são eternos, assim. Acho que o... Não sei se é Erik Satie. Não, não foi Erik Satie, não. Foi Edgar Varese, né? Que dizia que o compositor contemporâneo se recusa a morrer, sabe? Mas aí eu não sei em que contexto que isso cabe, entendeu? A vida continua, né? E ele deixou um legado grande, né, pra nós, assim, ainda bem. Eu falei pro amigo, assim, que eu queria que algumas pessoas fossem eternas. E ele me respondeu, mas elas são, né? E é verdade. Sim, sim, pois é. Mas é a necessidade de saber que a pessoa tá, de certa forma, eu não sei, é uma bobeira, talvez, isso. É patético até. Mas é a necessidade de saber que a pessoa está em algum lugar do mundo com o coração batendo, sabe? Tipo, respirando. Uh-huh. Assim. É, claro. Ou até a patética esperança também de conseguir algum dia assistir um show, assim, que, por exemplo, agora acabou todas as possibilidades, eu não vou conseguir mais assistir um show do Lowried nunca, né? É, a gente tem que aproveitar dos velhinhos, né, que estão aí ainda, por exemplo, o próprio Bob Dylan, que já veio no Brasil recentemente. E agora o Leonard Cohen tá vindo. Tá vindo no Brasil. Então, e ele tá velhíssimo, assim, né? É. Tipo, diz que ele já tá tendo dificuldade nos shows e tal. Sim. Então, tem mesmo que aproveitar, porque, enfim, é uma experiência que você, é uma oportunidade de ter a experiência meio que única, assim. É, antes que eles se transformem, né? É. Antes que nós nos transformemos também. Enfim, é isso, era isso. O lixeirinho de hoje é um lixeirinho um pouco mais sério, né? Assim, a gente não tem tanto aquela porra louquice espontânea que a gente costuma ter, espontânea ou necessária, né? Ou acidental, não sei. A gente queria, na verdade, era, sei lá, porque tornar, fazer com que o Lowried estivesse vivo aqui agora, né? Uhum. E, de certa forma, alguém que esteja ouvindo o programa e não conheça e também tenha seu coração tocado pelo Lowried e mantenha-o por aí, sabe? Claro, comece pelo Transformer, por exemplo. É. Transforme-se. E vamos ajudar o Lowried a se transformar, né? Cada vez mais. É, claro. Afinal, cada vez que, por exemplo, eu ouço o disco da Banana, vamos dizer assim, a cada período da minha vida que eu ouço ele, ele tá diferente. Não é só eu que mudo, o disco muda também. Sinergias, sinestesia e tal. Mas, bola pra frente, né? Um grande abraço, uma boa semana pra todo mundo que nos acompanhou até agora. Desculpa a falação, a gente se empolga falando sempre, né? Tem alguma coisa mais a acrescentar? Não precisa ficar triste também. A vida continua. E tem muita coisa. Seus heróis e nada mais no mundo, né? Uma ótima noite de quarta-feira pra quem é de quarta. E uma excelentíssima tarde de domingo pra quem é de domingo. E logo mais tem mais. Até. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.